Alfa Romeo Guarulhos, nível 340, está ciente da informação Golf no portão 11. Então, 3171, bom dia, está autorizado para Guarulhos, nível de voo 340, pela APRA Zulu 16, até Belo Horizonte, após direto Trive, após conforme o plano. Decola da cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda e após Bridge. O transponder é 5126, o controle em 119.8. Conteste. São Paulo Guarulhos, nível 340. Via APRA Zulu 16, decola da 10 com curva direita. Após a APRA Zulu 16, autorizado Belo Horizonte. Após Trive, após Poços, decola da El, Leda. Após Leda, direto Bridge. 5126, transponder 119.8, controle da 3171. Tá, 3171, correto, cotejamento, chame para o acionamento 11. Morar para o acionamento, o 3171. Autorizado chegada a Bonf, desça para 4.000 pés, QNH1-01. Estabilizado, 715 da Gol. Duna 715, passou Duna, desconsidere a última informação a respeito da indisponibilidade da Taxway Golf, já está liberada, complete aproximação, torre Nono 895. 1895, obrigado. Bom dia, autorizado chegada Mari, voo ITAP da presente, após ITAP Duna, desça para o nível 050 e QNH1-01. Foi autorizado o ITAP, ABSA 6570, após a posição ITAP e voo Duna. Ok, na proa de ITAP, após ITAP Duna. Salvador, 715, tá bom? Frequência da torre, por favor? 11895. 1895, obrigado. Oi, Salvador, bom dia. 715 da Gol, visual baixar travado. Bom dia, check trem pista 0, pouso autorizado, vento é calmo, 1011, pouso autorizado, pista 10. Livre pouso, só baixar travado, obrigado. Quando eu estou livrando via Fox, tá? Solo 53, direita, chame solo agora 1, 2, 1, 9. 2, 1, obrigado. Solo Salvador, bom dia, 715 da Gol, Fox Trot, Bruno Cisco. Gol no 715, bom dia, taxi na Alfa e Juliette para o portão 9. Alfa, Juliette, portão 9, o gol 1715. Também 570 após o TAP, Rui Duna, e desce para 2.000 pés, QNH 109, estabilizado em terrível pista na zero, reporta estabilizado 1.011. Salvador, tá 3, zona 71, portão 11 para congestionamento. Então, 3171, coordena com a equipe de solo, tomando a nave da Gol, entrando no pátio agora, vai estacionar no portão 9. Assim que ela tiver liberado aí o setor, tá livre o seu push, chama para o táxi, o altímetro 1011. Fechado 1011, em coordenação pessoal de solo, mas a passagem aí da nave da Gol tá livre, o 3171. Gol 897, vetoração para sequenciamento, mantenha presente proa, o limite ao localizador. Setor radar, mantenha proa, limite ao localizador, Gol 897. Gol 897, confirma indicada. Reduziu a 210 nós, ok? Ok. Tantrizono 71, aparência ao push. Afirmativo, está autorizado, push, chama para o táxi, Tantrizono 71, 1011 o altímetro. Chamar para o táxi, 3171, 1011 o altímetro. Informa o tráfego nessa posição de 11 horas, 7 minutos e meia, rumo Nordeste. É um Boeing 763 com 230 nós em ground speed, passando 2.500 pés em submissos a 2 mil pés é o tráfego que precedeu ou precederá na aproximação. Poxa, eu estou precisando com 67 e a gente está reduzindo mais a 795 nós, ou não, a 897. Bruno 897 desça para 2 mil pés, QNH1091, está autorizado a reassumir navegação na proa de Duna, reporta estabilizado, QNH1091. Aqui é da presente proa de Duna, está autorizando ele a ser o voo na 897, né? Também a 570 passou Duna, completa aproximação, chame a Bruno 895. Bom dia, 895. Salvador, bom dia. Antes a cargo 6570, estabilizado, aliás. Antes a cargo 6570, tráfego avistado, vento de... O vento é calmo, 1.011 no altímetro, chega para pouso autorizado. Baixar de travado de pouso pista 10, antes a cargo 6570. Salvador, tá 3171, para o táxi, está com 196 a bordo, 3250, autonomia, alternando Galeão. 196, Galeão, 430, é isso? Negativo, 3,50, no 3271. 3,50, ok, tá livre o táxi via Pátio 1, Índia e Alfa, no ponto de espera, torre em 1895, tem um bom dia, tá 3171. Pátio Índia, Alfa, ponto de espera 11895, grato, um bom final de semana, 3171. Alô, Salvador, bom dia. 3890, vou te dar a bomba, vai a recurso. 3890, bom dia, copia o nível 330 para Recife. Ok, tá 3890, autorizado para Recife, nível de voo 330, pela Upper Whisky 58, decola da cabeceira 10, com curva esquerda, subida Fuca, transição Caju. Transponder é o 5141, controle opera em 119.8, cotejo. Eita, segredo 8, batalhão autorizado, Recife, nível 330, Upper Whisky 58, destino VA10, na curva esquerda, saída Fuca, transição Caju, transponder 5141, controle 119.8. Voltando 3890, correto cotejamento, chama para o acionamento no portão 2. Ó, 897? 897, tem tráfego avistado, número 2. Correção, número 1 para pouso, aguarde liberação de pista, vento é calmo, 1.011. Aguarde, pista livre. Pessoal, aguardando o livre pouso, gol 897. Cargo 6570, sala 06, à direita via Golf, chame só 1219. Gente, à direita na Golf 1219-6570, obrigado. Muito bom dia, Azul 4040, paciente da informação Golf, solicitou 340 para convite. Azul 4040, bom dia, está autorizado para Confins, nível de voo 340 pela APE Zulu 16. Decola da cabeceira 10 com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. O transponder é 5135 e o controle em 119.8, Coteja. Autorizado 340 para Confins, APE Zulu 16. Decola da 10 com curva direita da El Leda Bridge, 1135 no Salvador, é Azul 4040, correto cotejamento, chama para acionamento no portão 3. Vai chamar. Bom voo, tio. Valeu. Fala do Salvador, APSA Cargo 6570. Bom dia, APSA 6570, táxi na Alfa e Juliette. Para a posição 10 do PAT 3. Bom dia, Alfa, Juliette, posição 10 do PAT 3, 6570. Sol, Salvador Azul 4201. Bom dia, Azul 4201, copia 340 Campinas. Ah, escuta. O Azul 4201 está autorizado para Campinas, nível de voo 340, pela APE Zulu 16. Até Belo Horizonte, pós direto Trive. Decola na cabeceira 10, com curva à direita, subida da El, Leda, Bridge. O transponder é 5143 e o controle em 119.8. Coteja. O Azul 4201, correto cotejamento, chame para o acionamento. Confirmando 5143 é o transponder. 5143, confiado, vai chamar o acionamento. Bom voo, Marcelo. Valeu, Del. Zafo, Salvador, né? 6211, informação Golfo, autorização Galeão. O Oxa 6211, bom dia. É, copia o 360 pro Galeão? Ah, sim, irmão, bom dia. Direita 1209, boa noite, 97. Direto Lúbito, direto Babacena, de acordo com outra previsão do ano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída da El, Leda após Bridge. Transponder 5146, controle 1119.8. Gente, autorizado Galeão no 360, uniforme Zulu 10. MAP, Lúcio, Abacena, Boston Farm, Decola 10, curva direita, Dael, Leda, Brito, Transponder 5146-1198, pós-decolado, Oxena 6219. Oxena 6219, cotejamento correto, é pode pronto para puxar acionamento. Gente, 6219. Fala, Salvador, bom dia, Gol 897. Bom, 897, bom dia, autorizado táxi via Alfa Juliette para a remota 1-1. Correção para o gate 1-1. Alfa Juliette, bom, 1897. Autorizado chegada Bonf, desce para 4.000 pés, QNH 10, 1-1. Bom dia, voo no 804, chegar ao céu, 05. Bono 804, Vinte do Hotel. Número som? Bono 804, no... Na posição 20 do Hotel. Bono 804, informação hotel confere. Pronto, cópia. Bono 804, autorizado Salvador para Galeão, nível 360, via o Pesulo 110. Após o SMAP, direto Lúvito, direto Barbacena, após de acordo com a rota prevista do plano de voo. Decola da pista 1-0 com primeira curva à direita. Saída da Euleda após bridge. Responda 5145, controle 199.8. Chama 804, são os autorizados em Rio de Janeiro, caminhão 3560, amplo 190, até SMAP, após Barbacena. Decolando da 10, curva direita, perfil da Euleda, após Euleda. O controle Salvador 198 e o código transponder 145. O voo 1804. Voo 1804, saída da Euleda, bridge, transponder 5145. Ok, confere. Na Euleda, bridge, 5145. Voo 1804. Voo 1804, cotejamento correto. É após pronto para funcionamento. Portaremos 05804. Uno, está cruzando 2000, contigo. 3171, bom dia, contato radar, suba para o nível 340, voe Leda após Leda Bridge. Ok, na presente Leda após Bridge, está 3171, muito obrigado. Salvador 804, gol, estamos 05, tudo bem. 804, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataques. Autorizado, reportaremos para a coordenação 804. Salvador, Betan, 3890, pronto, pushback novamente, posição 2. Tan 3890, em coordenação com o Cupid Solo, reporte para ataque. Salvador, bom dia, 355 no 4, gente, na informação hotel, 130 Aracaju. Trip 5214, confirme o horário do plano de voo. Aqui é o 55 no 4 ao 48, senhora, da presente. Gente, trip 5214, não consta seu plano no sistema, chamaremos assim que estiver aqui. Ok, é o 5514, a possibilidade da subida Conde para o 55 no 4. Sente, trip 5-5 no 4. Ok, o nosso nível solicitado 130, se possível. Sente, trip 5-5 no 4. Ô, Salo, voo no 804. Voo no 804, prossiga. Ah, apenas para informar, chegou algumas bagagens de última hora, não sei se abriu o porão. Ah, chamaremos novamente para outra atualização aqui. Voo no 804, sente, chame quando totalmente pronto. 5514, o plano consta no sistema, o nível pré-autorizado é 190, deseja modificar para 130. E, se possível, 130 e subida Conde, a gente está com algum tempo aqui de solo. Ciente, trip 5514, treino em coordenação com o centro. 14, guarda. 11, vai botar estabilizado, diferente. Tan 3171, Centro Recife, no 251. Recife 251, agradece, um bom dia, bom trabalho. Bom dia, igual. Obrigado, até a próxima. Trip 5514, pronto, cópia? Pronto para cópia, senhor. Trip 5514, autorizado Salvador para Aracaju, nível 130. Decola da pista 1-0 com primeira curva à esquerda, saída Conde, transponder 0260, controle 119.8. Ok, autorizado o nível 130 para Aracaju, decolagem da 1-0 à esquerda, perfil Conde, transponder 0260, controle 119.8. 5-5-4, cotejamento correto, é pode pronto para posicionamento. Bota lá, 5-5-4. Pelo ligeiramente abaixo de 4.000, o 3153. Está livre das restrições da chegada. Obrigado. Pode para táxi. Padrão, bom dia, o voo no 607, gente da hotel, autorização Guarulhos. Voo no 607, formação hotel, confere, pronto, cópia. Copinha, 607. Voo no 607, autorizado, Salvador para Guarulhos, nível 360. Via peso 16, após Belo Horizonte, direto Trive, após de acordo com a previsão do plano de voo. Decola da pista 1-0, com primeira curva à direita, saída da Euleda, após Bridging, intercepta o peso 16. responder 5155, controle 199, decimal 8. 360, Pedro 16, após Nova Casulu, direto Trio, após São Paulo, plano de voo. Decola na 110, primeira curva direita, saída da El, Leda, após Trio, recebe o Pedro 16. Bônus 25, no transpondo, controle 198, voo no 607. Bônus 607, cotejamento correto, após para outra puxa, seu nome. Vai, reportar o 607. Sena 3890, confirme informações de táxi. Afirmativo, no 46 a bordo, autonomia de 2 horas e 10, alternando Natal. Sena 3890, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera, no ponto de espera chame a torre, frequência 118, decimal 9, 5 altímetro 10, 111. Sena autorizado táxi via Índia, ponto de espera torre, 119, decimal 9, 5, 1001. Sena 3890. Voo 1804, agora pronto para o posicionamento? Afirmo. Voo 1804, coordenação da equipe de solo, reporte para táxi. Coordenação, chamada táxi com 804. Voo 1804, atente para o Airbus 320 da TAM, iniciando táxi até o ponto de espera. Cliente do tráfego, 1804. Vou puxar bem questionamento, azul 4201. Azul 4201, aguarde para o posicionamento. Aguarde. Paulo, é o 4040, 23 para o posto de estacionamento. 4040, aguarde para o posto de estacionamento. Também é 219 para o táxi, está com 3 horas e 43, antena Guarulhos, com 127 a bordo. Oxanã 6211, autorizado o táxi até o ponto de espera via PAT 1 no Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, frequência 18.95, altímetro 1091. Dê passagem ao Boeing 737 da Gol, finalizando o pushback, após prossiga até o ponto de espera. Vou ter que esperar algum, hein? Eu já estou pronto. Prosseguindo o táxi até o ponto de espera após a finalização do pushback da Gol. Ah. Visual com meio, finalizando o pushback. Tá muito. Seria o estimado 40-40? Falo que é o número 2 no setor, azul 40-40. Grato. 5-3. Na 3 no 53, completa a aproximação, coisa na 8, 9, 5. 1-1-8-9-5, 3-1-5-3. Controlador, bom dia, voo no 642, tem que dar informação, hotel, para cópia. Voo no 642, 1 minuto para cópia. Série 2223, bom dia, autorizado chegada a Bonfi, quando da ideal de descida desça para 4 mil pés, que negar no 0 no 1. Alô, azul 4040. Alô, Salvador 104. Para o índice do táxi, avião no 41, Campinas, no Penal, 3 horas e meia. Confirmo quem chamou o solo? Esse 04 chamou o solo para táxi? Afirma, as informações são 141 a bordo, com Campinas de alternada 3 horas e 30. 04, prossegue a táxi como número 2 até o ponto de espera, seguindo o Airbus 320 da Avianca à sua frente, via Índia, correção via Pate 1 no Índia, no ponto de espera, chame a torre, frequência 18.95, altímetro na 091. Na 091, segue o Airbus, ponto de espera da torre, chama a torre 1.104. Azul 4201, após a passagem do Boeing 737 da Voa, sua retaguarda, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Solo 4240, valeu, nosso tráfego número 1. 40 número 2 no setor para pushback, aguarde. Tráfego no gate 01 da mesma companhia, 4201. Obrigado. 4201, não tem condições de fazer um pushback simultâneo com um colega da companhia no gate 03? Azul 4040, aguarde para o pushback simultâneo com o colega da companhia após a passagem do Boeing 737 da Goa, retaguarda. Após o Boeing 737, faz o pushback simultâneo com o colega do 01, Azul 4040. Azul 4040, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Vai voltar para o táxi, o 4040. Na 3517, tem o pré-autorizado nível 380, deseja modificar para o 360? Na 3517, pronto, cópia. Na 3517, autorizado Salvador para Brasília, nível autorizado 380, via o peso 197, após a pino, após o DCT. Decola da pista 90, com primeira curva à direita, saída Arbo. Transição Elefa. Transponder 5156, controle 1119.8. Salvador, bom dia, TAM 3153, livrou na sua estrutura. 3153, autorizado táxi via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, reporte antes da Juliette, o TAM 3153. Vietacão, livre decolagem. Livre decolagem, 32 capacidade. Estacionamento correto, reporte pronto para o estacionamento. Tá pronto? Tá pronto. Aliás, e manter a cabeceira 1-0. Quero e manter. É 2-1. Posto Salvador, bom dia. 1804, ponto de espera. Bom dia, mantém o ponto de espera 804. Antes da Juliette, tá 3153. Eu 3153, aguarde para ingresso no pátio principal. Aguardando. Solo Salvador, bom dia. O azul Alfa Yankee Oscar. Alfa Yankee Oscar, prossiga. O Alfa Yankee Oscar solicita autorização de reboque do pátio 3 até o finger de número 3. Yankee Oscar, mantenha a posição, aguarde para o reboque. Ok, mantendo a posição, aguardando para o reboque. Confirmado do pátio 3 para o gate. Para o gate de número 3 no pátio principal. Gente, Alfa Yankee, acho que eu mantenho a posição abaixo. Ok, mantendo a posição. Solo pra 3, ficou no acesso, pushback, acionamento, posição 4. Pra 3, 5 no 7, aguarde, mantenha a posição. Trip 5, 5 no 1 no 4, confirme estimado para pushback. Ok, mas estimando mais 5 minutos aproximadamente, de 5 a 7 minutos. Sim, strip 5, 5, 1, 4. Ok. Dentro, ali, mantenha 1 a 0, 1 a 0, 4. Kiosca autorizado para o pushback, reporte para iniciar o reboque. Ok. Sendo push, reportarei para prosseguir no reboque. Ok, muito mais preparado. Transição da autorização para o voo no 642. No 642, pronto, cópia? Pronto, cópia, 642. 1642 autorizado Salvador para Recife via Uperuisk 58. Nível autorizado é o 390. Decola da pista 10 com primeira curva à esquerda. Saída Puca, transição Caju. Transponda 5153, controle 1119, decimal 8. Autorizado Salvador Recife no 390, Uperuisk 58. Decola da pista 10, curva esquerda. Saída Puca, transição Caju. Transponda 5153 e o controle 119, decimal 8. Bom, no 642, que o atendimento correto é após pronto para posicionamento. Esse aí, passou isso. Bom dia. Autorizado chegada para UNF, quando ele ideal de destino de separar o nível 050, KNH10. Quem falou foi o azul 4040. Informando que incrível a entrada aqui. Gente, o... que está aguardando a sua esquerda para o gate 02. Tanque, eu vou 4201, 4201, autorizado táxi via Índia até o ponto de espera. No ponto de espera, chame a torre frequência 18, desse 195, altímetro 1091. Táxi Índia, Alfa, ponto de espera, 1095. Pode 3153, pode prosseguir. Paulo para o táxi 4040, 3 horas e 15, 1903 a bordo, Alberto Galeão. Piloto 04, mais 40 segundos, ok? Gente, grava 1804. Espera via parte 1 no Índia Alfa, um ponto de espera, chama a torre 1 no 8, 19, 5 altímetro 901. 2954. 3153, após a passagem do Embraer 190 da Azul, à sua esquerda, autorizado o ingresso no pátio principal para o gate 02. Gente, após a passagem da Azul, autorizado o ingresso para o gate 02, 3153. 40 graus, 29, 1011, decolagem autorizada. Ok, iniciando, pista na 0104. para continuar no reboque. Alfinha, aqui eu acho que prossiga o reboque, reporte para ingresso no pátio principal. Ok, reportarei para ingresso no pátio principal. Solo trip 55 no 405 para pushback estacionamento. Trip 55 no 4, aguarde para puxar estacionamento. Ok, tem condição, 55 no 4 tem condições de fazer o pushback e prosseguir no táxi mais lento aí, observando o tráfego. Tem trip 55 no 4, informa que é uma aeronave realizando reboque no pátio 3. Aguarde os instantes. Tá ok, estamos aguardando. 55 no 4. Salvador, muito bom dia. O Azul 4040, chegando próximo ao ponto Gabriel 90. Puxa, nosso colega ali mantém o 4040. Perito Mato, 3517, no box 4, 3517, autorizado com condensação com a equipe de solo, reporte para táxi. Trabalhando. 98, bom dia, 104. Salvador, bom dia, 715 da Gol, informação hotel. 715, informação hotel, confere. Pronto, copia. Prossiga, por gentileza, senhora. 715, autorizado, Salvador para Brasília, nível 360, via UPZULU 197, após a Pino, UPZULU 197, após de acordo com outra previsão, plano de voo. Decola da pista 10, com primeira curva à direita, saída Arbor, transição LF. Transponder 5161 no controle 119.8. Vamos lá, 360 ao nível, UPZULU 197 até a Pino após rota. Decolada 10 direita, Arbor LF, 5161, transponder 198, frequência o controle, obrigado. 197 no 50, já meto correto, reporte pronto para puxar acionamento. Portarelo. Contato radar, vou para o nível 360, foi da EL após da EL, foi correção, saída da EL, foi Leda após Leda Bridge. Ok, então mantenha o perfil de saída da EL, Leda, Leda Bridge, e sobe ao 360, 804. Com no 804, foi Leda após Leda Bridge. Leda, Leda Bridge, com 804. Passarela 2223, reduz a 1809, vetoração para sequenciamento, mantém a proa, o limite é localizador. Reduzindo 1-80, mantém a proa, limite ao localizador, passarela. Estado com fim, nível 360, decola da 10 com curva direita, saída da EL, Leda, pós Leda, Bridge, após Bridge, UPZULU 16. Transponder 5164, controle 1198, 1897. 1897, contagiamento correto, reporte pronto para puxar o zonamento. Reportará quando pronto, 1897. Fala o Bono 642, na posição 10 para puxar o zonamento. Bono 642, em coordenação com a equipe de solo, reporte para ataque. Reportará ataque, reportará. 01 azul, decolado 240, controle 198, boa viagem. 198, mano. Fim aqui, Oscar. Aguarde para ingresso no pátio principal. Ok, no aguardo. Ok, até Solo trip 5514 agora acionado. Está pronto para o táxi com 42 no POB, 3 horas e 40 de autonomia. Alterna Maceió. Está visual com o tráfego da Azul sendo revocado. Trip 5514, ciente. Aguarde para o táxi. Está aguardando, 5514. Voo 1607, em coordenação com a equipe de solo, reporte para táxi. Para o táxi, voo 2223, reassuma a navegação, voe para a Duna, desça para 2000 pés, que nega o 901, está livre LS, reporte estabilizado. Duna 2000 pés, livre LS, reportar estabilizado. 20 à sua frente. Afirmativa, Alfa Yankee Oscar, visual contra. Após o início do táxi do mesmo até o ponto de espera, segue até o posição 03 do pátio principal. Confirmando 03? Confirmando, posição 03. Após a parada do SAM no ponto de espera, prosseguir no reboque. Cliente, Alfa Yankee Oscar. Contacto na 35, no SESC PLB. 132, 5 horas de autonomia, entra na cabine. Tá 35 no 7, confirme somente a autonomia. 5 horas. 9971. 40, 40 da Azul, decolagem autorizada, 60 com 3.011. Iniciando 40, 40. Sideral 9970, continua aproximação, pista 0, agora liberação, pista 10. Guardando, Sideral. Equipe 5515 irá seguir o tráfego da Azul rebocando à sua frente, prosseguindo o táxi até o ponto de espera via parte 1, Índia Alfa, no ponto de espera chame a torre, 118.95, altímetro 1019. Ok, vai prosseguir em frente via Índia Alfa no ponto de espera, chama na torre 118.95, seguindo o tráfego da Azul rebocando. Alô, gol 1642, vai ser o número 2 para o táxi. Com 169 a bordo, 3 horas e 6 de autonomia, Terra Natal. Sideral 9970, vento praticamente calmo, está variando aí de 30 graus, com no máximo 2 nós, altíssimo 1011. Chega o trem pouso autorizado, Sideral. Embaixo travado, vive pouso. Azul 4040, declara os 44198, Goiânia. 198, bom dia. Para o táxi, gol no 607.70 a bordo, 3 horas e 45, até no Calê. O 607, confirma a alternativa autonomia. Alterna o Galeão, 3 horas e 45. Daí é o 340. Passaria do 2223, completa aproximação, chame a torre na noite mais de 5. 118.95, grato ao serviço. Não. Outra vez 06, seguindo a aeronave à frente, Boeing 737 da mesma companhia. Ok, seguindo a aeronave à frente, até outra vez 06, eu vou no 642. Exato, bom dia. Passaria 2223, continua a aproximação, agora liberação.